9308, recebi seu plano de sistema agora, estou apenas confirmando a sua rota, um instante por gentileza. Ok. Opa, tem vídeo de voo 360. Faz o dia da EL 360, 397. Boa noite. 9308, ponto 4. É o 9308. 9308, está autorizado o Recife, o nível 370. Decola 10, curva à esquerda, saída Fulca Caju, via piso 17. Controle Salvador, opera 1208, transponder 5433. Autorizado Recife, nível 370, rota conforme o plano via Perzulu 17, decolada 10 com curva esquerda, Fulca Caju. Transponder 5433, controle em 1208, azul 9308. 9308, cotidiano, socorrer, seu plano pushback acionamento. Pronto para pushback acionamento gate 1. Se autorizar, seu plano táxi. Autorizado, vai reportar para o táxi, azul 9308. Escutando Índia, desça para 1 no 1500 pés, coisas com condições visuais, ajuste em Salvador 10195, tem condições de apresentar mais direto para o portão rotatório? Sim, meu filho, olha para ela, meu Deus, na toda rotatória, ela vai lançar de novo. Direto rotatório, Escutando Índia, resposta visual com a pista 17. Alterado, aí. Voo 1168, da presente vai direto para o TAP. TAP, voo 1168. 3197, mantenha a subida para o nível de voo 3620. Tenha agora Santo Recife, frequência no 3197, muito baixo. Dan 3197, chame Recife 1251, alternando 133-25. 251-3325, 3197, obrigado. Para o táxi, o azul 9308, com 62 a bordo, alterna Maceió, 2 horas e 20. Cabe 308, autorizado táxi via Índia, ponte espera no 0, chame torre 1895, ajuste no 095. Índia, ponte espera, chama torre 2895, ajustado bem 15, azul 9308. Instruções em ITAP, autorizado a final do procedimento de LSA e pista 90 de Salvador, reporte estabilizado. 2000, cancelada inscrição em ITAP, autorizada a train, reportaremos estabilizado, logo no nome é Salvador, boa noite, azul 9308, ponte espera da 90 pro. 9308, a linha decola no 0, no 70 grau, 099. A linha decola da 90, azul 9308. Colou 0508. 208, azul 9308. Boa noite, azul 9308, Pucacaju, mil pés. Boa noite, azul. Contato com a barra de colagem, sual 370. Após 2000 pés, autorizado direto Jamo, após Jamo, Aracaju. Após 2000 pés, direto Jama, após Jama Aracaju, subindo para o 370, azul 938. Jetmove, controle Salvador, opera 120.8, transponder 5435. Aprovado, Galeão 360, saída da El, Lida. Leda Montes, sua confere? Israel Leda Irume, Índia Romeu, uniforme Mike, Índia. Aeroviap 9857, após Moço. Mike Oscar Lima, Serra, uniforme. Ok, gente, Irume, transição, P9857, Moço. Controle 20.8, transmissão 5435. Posição 03, voo 9705. O 9705, coordenador está correto, são pronto para o tiver treinamento. Controle Salvador, azul 9308, solicita divisa direita para o A090 por aproximadamente 10 milhas. Desvio 9308, passa o término. Vai reportar retornando a rota, azul 9308. Taco Tango Índia, somente para informação, em tráfego agora à sua esquerda, afastado 5 milhas, tráfego da Gol no ILS. Mantenha a proa da rotatória para instruções de pouso, chame a torre, frequência 118.95. Força dos alfas, tráfego da Gol, restante de rotação, boa noite. Gol 1168 estabilizado. Estabilizado. Meta final do procedimento, chame torre, frequência 118.95. 2895, Gol 1168, obrigado. Eco Tango Índia 360 sobre rotatório. 1360 chama rede interceptando. Estabilizado. Torre Salvador, boa noite, Gol 1168, a meia milha do Índia Serra. 1168, livre pouso 1090 graus, 109. Livre pouso 10, Gol 1168. Azul 9308, chame Recife 12545, alternando 12685. 2545, alternando 2645, Azul 9308, boa noite. Boa noite, Azul 9308, a frequência secundária é 126.85, 85. 2685, a secundária 9308. Tango Índia final 97 autorizado. Lá na frente, lá na frente. Na sétima, já travadas. Livre posto que está no sétimo, no 8, 0 graus, 1, 0, 9, já estamos indo. Então, já estamos indo. Nono 68, avançando 4, 18, 21. 21, 1, gol, nono 68. Solo Salvador, boa noite, gol, nono 68, livrou na sexta. Nono 68, está autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 07. Alfa Juliette, posição 07. 7, gol, nono mesmo. 07. Estou autorizado para o feedback pela mesma pro táxi. Autorizado chamar no táxi, no 705. Solo 164. 404, sim, feedback autorizado. Tropeça livre. Europa 081. Good night, good evening. Call identification, descend to 4,000 feet. CNA 1015 in Salvador is cleared bomb arrival. Okay, so 4,000 feet, unit 1015, Europa 081. 4,000 feet, unit 1015, Europa 081. Chegou 705, PLP 136, autonomia 3 horas e 20, fazendo a convite. 705, está autorizado, táxi de Índia, ponte 090, torre 1895, ajuste no 095. E a Índia, ponte 090, 1895.015, na ajuste 705, meu gol. Salvador, boa noite, 705, ponte 0-0. 705, a linha decola 1-0, vento 190 graus, 1-0-9. A linha decola, pista 1-0, boa noite, 705. acima do comando 25208. 1208, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, Gol 705, decola. Sona 705, boa noite, contato radar na decolagem do Gol 360, após 2000 pés, vai direto Leda. Ok, para o 360, após 2000, direto Leda, o 705. Alpha 081, we're cleared from restrictions at the local inspection. Descent to 2002 CNH 1015, it's cleared final X-ray approach, runway 10 at Watson. We are clear of our restriction, descent to 2005 CNH 1015, and clear for the approach ILS X-ray, the runway 10. Obrigado, Europa 081. 3668, boa noite, sistema de identificação. Luiz Direto Duna, desça para 3.000 pés, ajuste no 015. Duna, 3.000, no 015, está na 3.000. Livre, pode vir os dois. Pode vir os dois. Uno 705, chame Recife, para 251, alternando 13325. 251, 3325, 1705. Boa noite, é o Bono 096, passando nível 210, repito 1090. Bono 096, boa noite, acena identificação, pessoal 050, chegada em Amaro. 050, chegada em Amaro. Delta 081, are you established com localizer? Now established with localizer, Europa 081. Delta 081, complete final X-ray approach, runway 10 of Salvador, main contact tower, frequency 118.95. Continue approach and contact tower 118.95, Europa 0981, sorry. Control go 1096, alguma velocidade recomendada? Objetivo 1096, segue o tráfego da TAM, agora a posição de 12 horas. 20 milhas à frente, tráfego mesmo rumo de destino, passando 100 para o 030. Ok, faz o jogo, tráfego vai revisar, boa nota. About John Frim, the frequency for Europa 081, please. 118.95. 118.95. Okay, 118.95. Obrigado, Europa 081. Starboard, good evening, Europa 081, final runway 10. Papa 081, clear to land running 10, Wind 190 degrees, 10 north, KNH 1015. Good to land, runway 10, Europa 081. Meia-meia-dois, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Utilizado a chamada do procedimento ILS Exceito, está no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Chamada estabilizada, está na 3662. Zero 081 on the ground 38, vacate on Golf and contact 121 decimal 1. Vacate via Golf on ground 121 decimal 9, Europa 081. 043, posição 7, autorização. 043, aguardando a informação Índia. Guarulhos 380, informação Índia. Gente, aguarda a cópia, 1500. Tower, Europa 081, back 18, runway 10. Can you say again the frequency for us, please? 121.10. 12110, Europa 081. Good evening, Europa 081. Europa 081, taxi via Alpha, report before it's up to Juliet. We will call you approaching Juliet, Europa 081. 2043, pronto pra copa? 043, pronto pra copa. Salvador, Guarulhos, 360, pêsulo 10, decola pista 1-0, curva direita da El Leda Mótima. Controle 120-8, transponder 5447, 2043. Autorizado Guarulhos, então 360, pêsulo 1-0, decola da 1-0 com curva à direita da El Leda Mótima. Controle em 1208 e o transponder 5447, o gol 2043. Europa 081, taxi via Juliet 1010. Via Juliet 1010, Europa 081. Sam? Oi. Estabilizado o sinal do Violeta Anguera. Estou no 70 grau, 089. Pode confirmar, 3662? 3662, livre pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 109. Pouso autorizado, TAM 3662. Desça para 2.000 pés, vão de gerar tudo na justa no 1-0. Estabilizado, gol no 096. Gol no 096, completa o sinal de procedimento. Oi, 2995. 2895, ou no 096, tchau, tchau. Tchau. Torre Salvador, gol no 096, boa noite, estabilizado a 2027. No 096, boa noite, continua a aproximação, aguarda a pistolícia. Guarda. Oliver Round 211 no TAN 3662. 19.000, livre pouso no 0, 190 graus, no 09. Livre pouso, gol no 096. Paulo Salvador, tanto 3662, vibrando. 3662, táxi via Alfa, reporte, eu estou de lente. Alfa, reporte, eu estou de lente, 3662. Juliette, 3662, ingresso Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, 3662. Não, 096, fala 50, direito 211. Direito 211. Solo Salvador, boa noite, o gol 1096, vibra. 1096, táxi via Alfa, é forte antes da Juliette. Com ponte da Juliette, 1096. Aproximando da Juliette, o número 096. 096, táxi Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, 096. Salvador, o voo 2043, pushback, acionamento, ponto 7. Portão 7, aguarde, o 2043. Prossiga. Consegui compreender, poderia confirmar por inglês? Papa Tango, Whisky, Oscar Mike ou Papa Romeu, Whisky, Oscar Mike? A que horas do plano? Qual é a altitude? Provavelmente seria Momo.